Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Dando prosseguimento aí ao nosso estudo, né, em Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler os versos 24 a 29. Nosso primeiro estudo, nós tratamos aí em Colossenses capítulo 1, versos 1 até 12. A gente tratou da introdução da carta, né, quando Paulo fala sobre o conhecimento de Deus e o que significa conhecer plenamente a vontade de Deus e como isso é importante para o progresso espiritual, né, o progresso na vida cristã. Depois, no capítulo 1 ainda, os versos 13 a 23, a gente examinou o ensino de Paulo sobre a centralidade de Cristo. Então nós vimos que, de acordo com Paulo, Cristo é o Senhor na criação, o Senhor na redenção, e todos os poderes estão debaixo da autoridade de Jesus. Então isso significa que nenhum poder pode tentar se sobrepor e tomar o controle, né, da nossa vida. O senhorio de Cristo abrange todas as áreas da vida e todos os poderes. E só em Cristo existe paz verdadeira. Nós vimos isso também. Só em Jesus existe a paz, né? Em contraposição à Pax Romana, né, que é aquela paz que vinha pela violência. Então, em Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas e trouxe a paz. Então, agora nós vamos examinar Colossenses 1, 24 a 27, que é o lugar em que Paulo coloca o seu próprio ministério em perspectiva. Então a gente vê que em diversos momentos Paulo tem que explicar a natureza do seu ministério para os leitores. A gente pode ver isso em Efésios, em Gálatas, em Coríntios. Isso se repete, né, na vida de Paulo. E nesse trechinho do verso 24 a 27, Paulo explica a natureza do seu ministério tendo em perspectiva o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então vamos ler aí, Colossenses, vamos acompanhar todo mundo? Colossenses capítulo 1, versos 24 a 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Pai Celeste, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale através dela nessa noite. Que o Senhor nos edifique, Deus, nos fortaleça, nos aproxime mais do Senhor. Deus, que os conceitos errados e as disposições erradas na nossa vida sejam purificados pela Tua voz, pelo Teu falar na nossa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, então esse trechinho, como eu disse, é o trecho em que Paulo fala do seu ministério. E nós vamos dividir a nossa reflexão aí em quatro pequenas sessões. Nos versos 24 a 25, a gente vê alguma coisa sobre a natureza do ministério de Paulo, o caráter do ministério de Paulo. Os versos 25 a 27, então eu vou pedir que vocês me acompanhem aí na Bíblia. Paulo fala sobre o objetivo do seu trabalho, do seu ministério. No verso 28, ele fala sobre o método, o caminho que ele usa para alcançar o objetivo do seu ministério, e no último versículo ele fala do poder do seu ministério. Então vamos aí nos primeiros dois, né, 24 e 25. O caráter do ministério de Paulo. verso 24, Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Esse é um texto muito interessante e que soa mal aos ouvidos protestantes. A ideia de que alguém precisaria sofrer, né, ou completar os sofrimentos de Cristo em nosso favor. Não é óbvio que Cristo não foi suficiente? Então soa engraçado, né? De fato, o próprio Paulo dá a entender em muitos lugares, a gente tem farta evidência bíblica de que a obra de Cristo foi suficiente para nos colocar numa relação correta diante de Deus. Não há dúvida a respeito disso, né? Porque a razão é óbvia. Com a sua ressurreição, com a ressurreição de Jesus, Deus deu prova visível, pública, de que a obra de Jesus foi aceita. Irmão, se Jesus não tivesse conseguido pagar os nossos pecados com a sua morte, ele não podia ter ressuscitado. Não teria ressuscitado. Se ele não tivesse tido uma obediência perfeita em toda a sua vida, ele não alcançaria a posição de ascensão, de glória que o Pai lhe deu. E é por isso que a Bíblia, o Paulo demonstrava tanta segurança a respeito do seu relacionamento e do relacionamento dos crentes com Deus. Se nós estamos em Cristo, nós participamos dos benefícios da ressurreição de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Então não é necessário ter dúvida a respeito. É claro que a obra de Cristo foi suficiente nesse sentido. Mas tem um outro sentido, que ela ainda está em processo. A gente, lendo ele no começo do livro de Atos, o autor, Lucas, nos informa que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar muitas coisas até o ponto em que ele foi ascenso aos céus, dando a entender claramente que a obra de Jesus continua. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que Lucas fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus, como o Espírito de Jesus. Isso é uma coisa muito interessante, que aparece em Lucas. O Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, né? E, de fato, no comecinho ele cita o sermão de Pedro, em que Pedro diz que Jesus subiu aos céus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou sobre a igreja. Então o Espírito não é só o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai e do Filho. Isso está até nos credos, né, da igreja, que o Espírito procede do Pai e do Filho para nós. Então, Cristo continua agindo, porque o Espírito que está aqui agora, que está na Terra, é o Espírito de Cristo, que continua a obra que Ele fez. E o Espírito de Cristo continua trabalhando em nós e sofrendo conosco para a nossa transformação. Então, quais são os sofrimentos de Cristo que ainda restam? Não são os sofrimentos para que Jesus ganhe o nosso acesso diante de Deus. Isso aí já está resolvido. Nosso acesso diante de Deus, a promessa, a herança já foi ganho. Mas Jesus continua sofrendo conosco pela nossa transformação. Continua participando conosco no nosso sofrimento de forma sacerdotal para que a gente mude, né? Mas isso é diferente, não é questão da nossa relação com Deus, da nossa posição diante de Deus. A questão é a nossa condição histórica. Dentro do tempo, dentro da nossa história, nós ainda temos pecado, nós ainda temos fraquezas, a gente ainda desobedece a Deus, a gente ainda traz desonra ao nome de Cristo, e Cristo sofre com essas coisas. Agora, Deus levanta então pessoas para sofrerem com Ele durante esse processo de purificação da igreja. Então, isso é o ministério de Paulo aqui, né? E na verdade, quando a gente estuda o que Paulo ensina sobre ministério e o que Jesus ensina sobre isso, nós vamos ver que todo ministério precisa ter esse elemento. Mas no caso dos apóstolos, isso era especialmente evidente. Essa função de sofrer, de ser os últimos, né? Paulo fala que os apóstolos foram postos em último lugar, está lá em 1 Coríntios. Então, irmãos, o ministério de Paulo é um ministério de sofrimento. Vejam só, sofrimentos por vós, o que resta das aflições de Cristo na sua carne. Então, há um elemento vicário, né? um elemento de aflição, de sofrimento no ministério, que é essa participação com Cristo. O ministério apostólico envolvia o privilégio de compartilhar dos sofrimentos de Cristo por amor à igreja, de chorar com Cristo, de sentir a dor com Cristo, trabalhar com Cristo. Então a gente poderia dizer que o ministério é cruciforme, né? Que é um ministério que se identifica. Então esse é para descrever talvez o caráter do ministério apostólico e do ministério em geral, talvez a primeira palavra fosse essa, identificação. Para haver ministério, deve haver identificação com Cristo, porque o trabalho de Cristo, o trabalho da salvação é a cruz. Então entrar no trabalho de Cristo, cooperar com Cristo no trabalho dele, é ajudá-lo a carregar essa cruz, por assim dizer, para usar uma figura bem católica, né? Então existe isso na tradição, né, católica, algumas pessoas ajudaram e tal, e eles desenvolvem alguns elementos que tem na Bíblia e expandem isso aí. Mas o fato é que é bem isso, é a imagem que Paulo nos dá aqui é bem essa. Né? Como se Jesus, é como se ele se colocasse ao lado de Cristo, ajudando a Cristo nos seus sofrimentos, compartilhando o sofrimento de Cristo pela igreja. Então isso é um ponto fundamental que nós vamos retornar. A identificação com Cristo na sua morte, a crucificação. Isso é um elemento crítico do ministério apostólico e do ministério em geral. Paulo diz também no verso 25 que ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então esse termo dispensação, um termo interessante, né? Ou economia, significa, daí que veio o nosso termo economia, né? Significa administração. A ideia é que o ministério, a gente sabe disso, que isso se aplica a outros ministérios, todos os ministérios. Não existe ministério casual. O ministério de Paulo não foi algo casual. Isso estava dentro do plano e da administração dos projetos de Deus. Então chegou o momento certo e os levantou o apóstolo. Mas nós vemos que o sofrimento, então, faz parte disso, né? Quer dizer, o ministério de Paulo era basicamente sofrer com Cristo, compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Mas isso era por ordenação de Deus, pela dispensação ou pela economia de Deus. Então isso significa que nós não deveríamos, inclusive, ver os nossos sofrimentos com Cristo de uma forma como se fosse algo casual, que simplesmente aconteceu, né? O ministério de Paulo como apóstolo, que era o ministério de sofrer com Cristo, era parte da administração do reino de Deus. Estava planejado, tinha um momento de começar, um momento de acabar. Né? E a gente sabe, lendo o livro de Atos, que inclusive Deus falou com Ananias, que Cristo falou com Ananias, que ele mostraria a Paulo quanto Paulo teria que sofrer pelo nome de Cristo. Então, gente, primeiro ponto, caráter do ministério é de identificação com Cristo. Nosso segundo ponto aí, glorificação, versos 25 a 27. Vamos ler de novo. Verso 25, no finalzinho, diz assim: para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo se tornou ministro para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Irmãos, qual é o tema, o objetivo, a finalidade do ministério de Paulo? Então a gente tem a primeira coisa que a gente tem no final do verso 25, dar cumprimento à palavra de Deus. A gente vê que isso é um pouco mais do que só anunciar a palavra de Deus. Né? É dar cumprimento, cumprimento, levar a plenitude, levar a realização a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus que o ministério de Paulo seria levar a realização? Então a gente vê que ele, no verso 26, ele usa o termo mistério, um termo muito importante. Né? É mistério, mas está revelado, tanto que ele diz aqui. Mas estava oculto, né, de outras gerações. O mistério, o termo mistério, tem a ver com a revelação dos planos de Deus. Não é qualquer coisa que é o mistério. Né? Existem muitos mistérios na vida. E todo mundo tem algum segredo. Mas o mistério aqui é um aspecto essencial do plano de Deus que se torna revelado num certo momento. Mas o que é o assunto do Evangelho, da Palavra de Deus, do mistério? Verso 27. Isto é. Algumas versões trazem a saber. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, o mistério que estava oculto e agora é revelado pelo ministério apostólico era a inclusão dos gentios no plano de Deus de glorificar os homens através de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é uma coisa fundamental. Acho que alguns de vocês já estudaram comigo o significado de glória, né? Que glória no Antigo Testamento era quando Deus se manifestava. Que o homem que foi criado à imagem de Deus para governar o mundo foi coroado de glória, né, e honra. No Novo Testamento, quando Jesus aparece, se diz que nós vimos a sua glória, né, como a glória do unigênito do Pai. E em Paulo a gente tem essa noção de glória como a imagem divina. Nós vamos ler já já 2 Coríntios, a imagem divina. Ainda no verso 27, a gente pode perceber, por causa disso, que a presença de Cristo em nós é o caminho para a glória. Porque Cristo é a imagem de Deus. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Glória nesse sentido, né, de realização da natureza humana. Porque o homem foi criado para ser a imagem de Deus. Para mostrar a glória de Deus. Né? Agora, se Cristo é a imagem de Deus e atingiu a glorificação pela sua justiça, então ter Cristo em nós é o caminho para a glorificação. Então, o centro do ministério de Paulo, irmãos, era formar a imagem de Cristo. Paulo, de fato, sofria, e ele chega a dizer em um certo lugar que ele sofria dores de parto, né, para que Cristo fosse formado nos seus ouvintes, no seu povo lá, com quem ele trabalhava. Então, não é só, o objetivo não é só a pessoa segurar as pontas e ficar na igreja, né? Não cair no mundão. Isso não é suficiente. Não é suficiente ter um bom conhecimento bíblico. O ministério de Paulo não era só pregar e explicar as coisas. O ministério de Paulo era levar as pessoas à glorificação por meio dessa transformação em imagem de Cristo. Veja o verso 28. A fim de que apresentemos todo homem... Como diz aí, irmãos? Final do verso 28. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o objetivo do ministério de Paulo é que a imagem de Cristo fosse desenvolvida e formada no seu povo. E isso é glorificação. Quer dizer, a formação de Cristo em nós como o caminho da glória, o caminho da nova criação, o caminho para que o novo homem apareça. Assim como o primeiro homem foi criado à imagem de Deus, o novo homem apareça com a imagem de Deus. Jesus é as primícias, né, desse novo homem, e tendo a imagem de Jesus em nós, nós seremos também o novo, novos homens, né, nesse sentido. Então, irmãos, o objetivo é a glorificação. E Paulo fala sobre isso em outros lugares. 2 Coríntios 4, versos 4 a 6. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, reconhecer a glória de Cristo por meio do Evangelho é reconhecer a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Então, onde nós vemos a glória de Deus? Na face de Jesus. Então, glorificação é ter a imagem de Jesus. Porque Jesus é a imagem de Deus. 2 Coríntios 3,18. Voltem um pouquinho aí as páginas. 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Senhor, o Espírito. Irmãos, o que significa glorificação? Ter a imagem de Cristo formada em nós. Isso é glorificação. Isso é a glória. A glória não é ir para o céu. Só falei para a glória, né? a glória também não é aquele sentimento que em algumas igrejas as pessoas sentem, em algumas igrejas pentecostais, né? Que a glória seria aquele enchimento, né, do Espírito. Eu diria que a presença do Espírito que causa esse sentimento é o caminho para a glorificação. Isso está aqui em 2 Coríntios 3, 18. Aquilo é o sinal da presença do Espírito. Mas é na medida em que o Espírito Santo nos move a olhar para Jesus é que nós somos transformados de glória em glória na sua imagem. A gente tem que contemplar a imagem de Cristo para a gente mudar. E o Espírito nos leva a esse processo de contemplação. O Espírito Santo nos leva a Jesus. E olhando para Jesus, a gente vai sendo transformado na sua imagem. Então a gente vê que Paulo era consistente aqui. Isso aqui é nada menos que o discipulado. Jesus chamou as pessoas para serem discípulos, para o seguirem. E o Paulo está dizendo aqui que o centro do seu ministério é fazer os gentios crerem em Jesus e levar Cristo a ser formado, ou levar os discípulos a terem a imagem de Cristo formada neles, na sua vida. Terceiro ponto, irmãos, verso 28. O método, de que forma Paulo trabalhava para que o seu ministério se cumprisse. Então, através de uma educação, só que de uma educação no sentido bem amplo. Verso 28. O qual, Paulo está falando de Jesus, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, então o ministério de Paulo era um ministério pedagógico, né? Basicamente. O que Paulo diz aqui? Que ele estava ocupado com o anúncio, né? O anúncio, o termo aqui em grego significa proclamação, né? Pregação. O anúncio, a advertência, algumas versões trazem admoestação como tradução. E se a gente fosse usar um termo mais contemporâneo, seria algo como aconselhamento. E o ensino, que naquele contexto não era somente dar palestras, né? O ensino tinha um elemento mais catequético, de levar o aprendiz a realmente absorver aquelas coisas. Esse era o ambiente judaico, né? Quando alguém entrava numa escola rabínica para estudar, a pessoa era levada, ela não assistia aulas. Porque a educação hoje é assim, o cara assiste aulas e se vira. O cara era catequizado, ele memorizava a tradição, né? Isso era uma característica. Tem um dito de um rabino, eu esqueci o século agora, mas depois de Cristo, dizendo que o bom discípulo é como uma cisterna totalmente vedada que retém toda a água sem perder nenhuma gota. Discípulo perfeito, né? Mas é essa a ideia, né? Na tradição judaica as coisas eram memorizadas. Era uma tradição com um elemento oral muito forte. Né? Então o pessoal memorizava mesmo. Então Paulo está dizendo que ele tinha um ministério educativo que envolvia o anúncio, a pregação, o aconselhamento e o ensino nesse formato, né? Como quase discipulado, uma coisa assim. Agora, o que, que era o assunto desse ensino? Então vejam aí, verso 28. Advertindo, anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem. O que, que diz aí na sua Bíblia? Em toda a sabedoria. Então a gente já discutiu na nossa exposição de Colossenses 1, versos 1 a 12. Nós já vimos que a toda a sabedoria, que é o que o Paulo está se referindo aqui, que a sabedoria é o caminho do progresso. O Paulo diz que para os colossenses crescerem, eles tinham que ficar firmes no Evangelho, mas além disso eles tinham que aprender a sabedoria de Deus. Está lá no capítulo 1. Eles precisavam aprender a sabedoria de Deus e crescer ali naquilo. Quando eu, inclusive, esse foi um assunto que a gente discutiu na palestra de ontem, a Alessandra estava lá. Quando a gente estuda o livro de Provérbios para entender o que é a sabedoria, a gente descobre que a sabedoria é um montão de coisa. Que Provérbios é quase que um livro secular. A gente está acostumado a ver a Bíblia como um livro de religião, né? Como se tratasse só desse assunto. Mas não sei, a sentido tá correto. Mas religião na visão bíblica é uma coisa ampla. Então, se você ler Provérbios, que é um texto de sabedoria por excelência, você vai ver encontrar provérbios sobre dinheiro, sobre finanças, sobre uso de poder, sobre governo, sobre saúde emocional, sobre família, sobre ética sexual, sobre a natureza, inclusive, sobre a ordem natural, sobre um montão de coisa, sobre trabalho. Toda a sabedoria é uma coisa extremamente ampla. Extremamente ampla. O Paulo não está dizendo aqui apenas que para levar as pessoas a terem a imagem de Cristo, que ele ensinaria o Evangelho. O Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça é o princípio da sabedoria, mas não é toda a sabedoria. Se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai ver que a sabedoria foi o arquiteto de Deus quando ele criou a natureza. Está lá em Provérbios. A sabedoria foi o seu arquiteto quando ele criou a natureza, organizou, fundou a terra e firmou os céus e tudo mais. Então, toda a sabedoria é uma coisa muito ampla. É o Evangelho e a aplicação do Evangelho à vida. Isso é a sabedoria. Na visão bíblica, sabedoria não é só um conhecimento de um fato. Sabedoria é você saber viver aquela verdade, viver de acordo com aquilo. Então, sabedoria nos textos do Antigo Testamento é o homem conhecer a lei e saber aplicar a lei na vida dele. De forma que aquilo seja eficiente, mude a vida dele e traga abundância, felicidade. Então, Paulo está dizendo que ele leva as pessoas a esse objetivo de ter a imagem de Cristo, de se tornarem os novos homens, né? Por meio do ensino de toda a sabedoria, que é o Evangelho e a aplicação do Evangelho. Então, eu gosto de usar o termo paideia, que é um termo de origem grega, para falar disso, né? Quem sabe o que é paideia? Quem já ouviu falar disso? É um termo que surgiu na Grécia para descrever todo o processo de educação do homem grego, incluindo a sua formação filosófica, a sua formação para política, para viver dentro da polis, né, que era a cidade grega. Incluía vários aspectos da sua vida, como os relacionamentos, a guerra, exercícios físicos, tudo isso era parte da paideia. E tinha os livros básicos, as tradições básicas, e entrava, né, Homero, né, como parte da formação grega. Eu acho esse termo bastante útil, porque hoje em dia, eu até discuti sobre isso ontem à noite, nessa conferência sobre escolas dominicais, desenvolveu-se no meio cristão a ideia de que educação cristã é a gente aprender sobre a Bíblia e sobre a moral cristã. Isso está certo, mas é extremamente insuficiente. Extremamente incompleto. Isso é o princípio, mas não é tudo, né? Não é toda a sabedoria. Se o plano de Deus é redimir a vida humana por completo, se para redimir o homem, Deus teve que assumir uma natureza humana inteira, inclusive uma das heresias que existiu na igreja primitiva, ou várias delas tinham essa característica, é de que Jesus assumiu uma parte da natureza humana. Então alguns diziam que Jesus era um espírito divino com um corpo humano. Alguns diziam que Jesus tinha só a aparência humana. E assim por diante. Tinha gente que dizia que Jesus tinha uma mente humana e um corpo humano, mas um espírito divino. Então, esse foi o grande debate. E a conclusão da igreja primitiva é que Jesus tinha que ser 100% humano. Por quê? Quem sabe dizer por que Jesus tinha que ser 100% humano? Quem sabe dizer? Para redimir o homem completamente. Cada um dos aspectos da sua natureza humana foi assumido por Jesus e redimido por Jesus. Cada um deles. Por isso Jesus tinha que ser 100% homem. É por isso que ensinar em toda a sabedoria é ensinar o que o Evangelho significa para tudo o que o homem é. Para tudo o que o homem pode ser e pode fazer. Quer dizer, o plano de Paulo é uma coisa ampla, ensinar toda a sabedoria. Paulo sabia o que estava dizendo, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um rabino treinado. Ele sabia que a sabedoria que está no Antigo Testamento é um programa de vida que abrange tudo. Mas nós estamos tão acostumados com a nossa tradição gospel a pensar na vida cristã e na educação cristã como algo separado, que a gente acha que a educação cristã é aprender só o conteúdo da Bíblia, sem necessariamente descobrir como aplicar isso à nossa vida como um todo. Pode-se levantar a objeção de que a igreja primitiva não tinha percebido isso. Então, quando você vê a igreja no final do século I, início do século II, não havia uma visão tão abrangente do cristianismo, de que tinha que se aplicar a todas as áreas desse jeito, como a gente descobriu agora. Mas esse argumento é falho. Em primeiro lugar, a gente tem uma explicação por que essa visão integral do Evangelho se perdeu. É por causa da presença da influência grega. Inclusive, no tempo de Paulo, você lê 1 Coríntios, você vê que o dualismo grego já estava entrando em cada aspecto da ética e da doutrina cristã. Já estava entrando. No tempo de vida de Paulo, o dualismo grego já estava lá e já era um problema. Em segundo lugar, tem muitas doutrinas, como a doutrina reformada da justificação pela fé, que no século 2 depois de Cristo já estava obscurecida. Quer dizer, coisa de 50 anos depois de Paulo ter escrito as suas cartas, a igreja já não tinha uma compreensão muito clara do significado da justificação pela fé, por uma contingência histórica. E isso foi resgatado quando? Na Reforma Protestante. Então a gente demorou um pouco mais para descobrir que a redenção envolve todas as áreas da vida, mas isso é um fato da visão bíblica de mundo. Irmãos, o quarto ponto, verso 29. O poder do ministério de Paulo. Então, o poder é o esforço em Cristo. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, então, como é que Paulo faz o seu trabalho? Existe uma linha, né, de ética dentro do protestantismo, de pensamento moral, e algumas igrejas até seguem isso, que foi chamada de quietismo. É considerado um desvio. Quem já ouviu falar de quietismo? Quietismo. Quietismo. É a ideia de que... É uma linha, né, dentro entre as doutrinas de santificação que os evangélicos produziram, e muitos Quakers seguiam ideias quietistas. O quietismo é a ideia de que você tem que cessar a sua ação para que Deus atue. Na vida cristã, isso significa que se você tentar se esforçar para se santificar, né, e para fazer a obra de Deus, a carne vai entrar, e aí não vai ser a obra de Deus. Então você não pode se esforçar. Deus tem que vir e a coisa acontecer naturalmente, mas na verdade é uma coisa que fica bem sobrenatural. Existem elementos quietistas no Otman, principalmente na ideia de santificação dele. Então isso é o quietismo, a ideia de que você tem que retrair e você tem que deixar de agir para Deus agir. Isso é uma meia verdade. De fato, a gente pode tentar sair na frente e não esperar entender a vontade de Deus e não confiar em Deus e querer fazer no nosso braço. E isso é um desvio, é uma desobediência a Deus, é um desrespeito à soberania de Deus e pode ser uma manifestação de incredulidade. E existem exceções na Bíblia. A gente tem exemplos no Antigo Testamento em que Deus diz para o povo ficar parado porque ele ia fazer sozinho. Tem exemplos assim no Antigo Testamento. Mas, irmãos, isso é a exceção, não é a regra. Por que não é a regra? Porque o plano de Deus, por isso Deus nos deu habilidades. Isso é uma regra. Nós nunca podemos colocar o Deus Redentor em oposição com Deus Criador. Se Deus nos criou com certas capacidades, então Deus quer que nós usemos essas capacidades. A ideia de que na redenção Deus elimine as nossas habilidades como seres humanos é o que foi chamado na igreja primitiva de blasfêmia creatoris, a blasfêmia do Criador. Quer dizer, você pega o Deus Salvador e põe ele em oposição ao Deus Criador, como se fossem dois. De fato, teve um herege na igreja primitiva que dizia que o Deus que criou o mundo era um Deus mau, demiurgo, que não tinha nada a ver com o Deus do Novo Testamento, que era o Deus bom. E aí eles liam o Antigo Testamento ao contrário. Então teve gente dizendo que a serpente que falou com Adão e Eva para comerem do fruto era na verdade o Deus bom. E aí eles foram seguir o Deus bom e o Deus mau ficou bravo e trouxe um julgamento. E aí uma confusão, né? Uma heresia da igreja antiga. Irmãos, ainda que haja exceção, que em alguns momentos para mostrar a sua graça Deus atue de forma direta, sem a nossa participação, a regra, o que Deus quer é que nossa natureza humana seja renovada e as nossas habilidades sejam transformadas e usadas por Deus. Esse é o plano de Deus. É que a sua graça atue em nós e ele pretende preservar a nossa integridade como seres humanos. Né? Essa é a regra. E mesmo no ministério de Paulo, que era um ministério apostólico, né? Cheio da graça de Deus, o que o Paulo diz? Ele diz no final do verso 29 que a sua eficácia, como diz aí na sua Bíblia, opera eficientemente em mim. Mas o que ele disse na primeira parte do versículo? Eu me afadigo esforçando-me o mais possível. Então a palavra esforçando-se aí, o verbo é agonizomai. É daí que veio a agonia, né? Da raiz agon, que às vezes é usada para falar de sofrimento. Mas esse termo na forma completa era usado para jogos públicos, para competição. Né? Então, inclusive, para descrever esse aspecto da educação grega, nos livros você vai ver a expressão agonística, né? A ideia de que parte da educação era o cara aprender a competir, se esforçar, lutar, vencer os limites dele. Né? Então é aquele esforço heróico, essa é a ideia aqui de esforçando, é o esforço heróico de vencer os limites e chegar lá, se esforçar para fazer o melhor. Né? Isso aqui é o que Paulo está dizendo. Então ele estava trabalhando, ele estava se esforçando, suando, né? Mas ele estava suando com a graça de Deus. Veja aí, a obra é feita com eficácia, né? A palavra é energeia, daí que veio energia, né? Então era com a eficácia divina, ou poder divino. Mas a palavra que vem logo depois, veja aí na sua Bíblia, está eficácia que opera eficientemente. Então, é a mesma palavra que numa declinação ou num formato que significa exatamente isso, ser eficiente, atingir o objetivo. Então, o poder de Deus atuava em Paulo de tal modo que o propósito era alcançado. Então, irmãos, o poder de Jesus, que ele está falando do poder de Jesus, que é o poder da ressurreição, ele não atua por fora ou ao lado, mas ele atua dentro, por meio do esforço humano intenso. Por meio do investimento, né? Por meio do trabalho. Então as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas energias atuando naquele ministério, mas cheias, né? Inspiradas, né? Estaticamente abertas, né? Quer dizer, a presença de Deus se manifestando ali, mas no esforço humano. Então a gente podia falar isso, chamar isso de um esforço carismático, né? Não é só uma coisa absolutamente sobrenatural, separada do natural. Mas, de fato, isso é um aspecto da visão bíblica e da visão reformada de mundo, que a graça não substitui a natureza. A graça renova a natureza, nem fica separada da natureza. A graça renova a natureza. Então, irmãos, nós vimos aí quatro aspectos do ministério de Paulo. Né? Então, o primeiro é a cruz, né? O caráter do ministério de Paulo. É a cruz. Entregar a si mesmo em favor da igreja e compartilhar os sofrimentos de Jesus. Segundo ponto, nós vimos o objetivo, o propósito do ministério, que é a glorificação das pessoas, né? Elas terem a imagem de Cristo sendo formada nelas. É o segundo ponto. Terceiro ponto que a gente viu era o método que Paulo usava, que era uma educação abrangente. É ensinando as pessoas em toda a sabedoria de várias formas. E o quarto ponto que a gente viu é que Paulo fazia isso no poder de Deus, mas com todas as suas capacidades. Ele entregou todas as suas capacidades a Deus para serem usadas. Agora a gente precisa refletir, né, sobre isso para nós. Primeira pergunta, a partir desse primeiro ponto sobre a cruz. A gente vê nas escrituras que não existe glória sem cruz, né? Jesus disse, o grão de trigo, se caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Paulo diz também, né? Em nós opera a morte e em vós a vida. Ele usa a mesma ideia. Não tem glória sem cruz. Então a pergunta de Cristo para nós que estamos feridos. Será que a gente está disposto a permitir que saia graça dessas feridas? Que saia para usar a ilustração lá do Sansão, né, que saia mel desse leão? Será que nós estamos dispostos a permitir que as feridas que a gente tem no trabalho com Deus nos façam pessoas melhores e não piores do que nós somos? Então, talvez ajude a pensar que feridos nós vamos ser de qualquer jeito. Feridos na vida, pelos nossos relacionamentos e tudo mais, nós vamos ser mesmo. Mas se tem uma coisa que um crente vai ter que encontrar na vida cristã dele, são as feridas. O problema é o que ele faz com elas. Se ele morre com elas, se ele foge com elas, ou foge delas. Mas o Paulo não fugiu. O que que Paulo disse? Ninguém me moleste. Por quê? Porque trago no corpo as marcas de Jesus. É claro que a gente vai pregar o evangelho e trazer as pessoas para a igreja para que elas sejam curadas. Mas se nós formos honestos, nós vamos ensinar essas pessoas que depois elas vão ser feridas de novo. E isso vai ser a dispensação da graça de Deus. É claro que as pessoas vão ter que querer. Eu não estou querendo justificar o mal que é praticado por aí. Mas se nós quisermos ter um ministério, de fato, se nós quisermos ter um ministério, então nós temos que esquecer a vida fácil. Né? Não tem jeito. Se nós quisermos ter um ministério de fato, a gente vai ter que abrir o peito. Se a gente quiser ter ministério de fato, igual Paulo, a gente não vai chorar porque a igreja nos fere. A gente vai completar os sofrimentos de Cristo em nós. Porque isso é ministério. Se a gente só reclama e foge dos sofrimentos e dos problemas que a gente tem, enquanto a gente está servindo a igreja, então nós ainda somos meninos. Nós somos crianças. Se a gente fica ainda a ponto de desistir, né? Isso acontece com a gente. Mas quando a gente olha para o exemplo do que é ministério, que é Jesus, e quando a gente olha para o outro exemplo, que é Paulo, a gente vai descobrir que o ministério, o sofrimento para eles, não era um problema que acontecia junto com o ministério. Era o ministério. Era a identificação com Jesus. Então essa é a nossa pergunta. Essa é a pergunta de Jesus para aqueles que se feriram no ministério. Talvez a gente precise aprender a sofrer, né, com Jesus. Segundo ponto. Nós temos uma visão do objetivo? Para onde nós estamos indo? O que que a gente quer alcançar? Né? Será que a gente tem uma visão muito pequena? De repente a gente está trabalhando aí, cooperando na obra do Senhor, trabalhando com uma coisinha, trabalhando com outra coisinha. É claro, nenhum de nós tem um ministério com o alcance do ministério de Paulo. Mas no final, todo o nosso trabalho tem o mesmo objetivo. Nós estamos nos ajudando uns aos outros para que a imagem de Jesus seja formada em nós. Então, para nós ministrarmos e para a gente receber ministração, a gente precisa estar consciente disso. Aonde nós estamos indo? A gente quer ter a imagem de Jesus. Terceiro, uma educação cristã integral. Né? Então, com profundidade e abrangência. A gente precisa buscar isso. As igrejas precisavam buscar isso. Esse foi até um dos temas principais das minhas mensagens nesse congresso ontem. É como a sabedoria de Deus abrange todas as áreas da vida. E por último, irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor. Os crentes gostam muito de pedir o poder. Né? Deus, manda fogo! Manda poder! Mas o poder de Deus operava na vida de Paulo na medida em que ele agonizava, que ele se esforçava, que ele suava para fazer a obra. Então, se a gente não se esforçar e não comprometer o nosso tempo de alguma forma, nossa energia, né, o nosso dinheiro, o nosso futuro, então eu estou sendo amplo aqui, né? Se de fato a gente não tiver engajado na coisa, como Paulo estava, num esforço que não é só o esforço físico, é o esforço mental, né? É o esforço emocional, é o esforço de comprometer o futuro, como um atleta faz, né? Comprometer seus projetos. Se você não fizer o esforço, a eficácia que Deus te deu não vai aparecer. Ela vai ficar ali, guardada. Né? É como talento escondido. Então vamos orar a respeito disso, irmãos, para que Deus nos dê a graça de aprender com Paulo, aprender com Jesus o que significa ter um ministério genuíno, aprender com Paulo que é um ministério cristocêntrico, um ministério que segue Jesus até a cruz, que busca formar a imagem de Jesus nas pessoas, um ministério que ensina toda a sabedoria, uma educação cristã de fato, um ministério que vive do poder de Jesus. Pai Celeste, nós pedimos ao Senhor a Tua misericórdia na nossa vida. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine, Deus, a praticar essas coisas, cada um de nós. Cada um de nós, nós estamos juntos aqui, clamando pelo Teu socorro, pelo Teu auxílio. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja transformada em cada um desses pontos, o nosso ministério, que a gente possa aprender com Paulo, com Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos, nos ensina a tomar a cruz, nos conduz a tomar a cruz. Senhor, vence as barreiras que há no nosso coração, o medo de sofrer servindo as pessoas, o medo de ser desprezado, de não ter o seu ministério reconhecido, de não ter o seu ministério valorizado, de sofrer ingratidão das pessoas. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça para superar isso. Que a gente cresça com essas coisas, que a gente entenda a importância dessas coisas para a nossa maturidade. Deus, que a gente seja glorificado, ó Deus, a imagem de Jesus, que a imagem do Teu Filho seja formada em nós, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Pai, abre os olhos do nosso entendimento e do nosso coração para a gente compreender toda a Tua sabedoria, para nós vivermos sabiamente, Pai, para nós entendermos como a lei e o Evangelho vão ser aplicados a cada área da nossa vida. E Pai, nós clamamos ainda que o poder do Senhor atue em nós. Deus, que o poder da ressurreição de Jesus atue na nossa vida de forma transformadora. E que o Senhor mova cada um, Pai, nós pedimos, a entregar algo das suas capacidades, das suas energias, a ele se engajar num esforço sério pelo Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos.